Rádio Record, o Brasil de audiência. Este é o prefixo da sua rádio. CYK 522, AM 1000 kHz. Ondas curtas em 31 e 49 metros. Canal Internacional. O mundo ouve. Rádio Record.